this might as well be just a desce a lenha se preciso. Se vem verso pesado, começo desse beat é um ótimo aviso. Não tem sorriso, mas o selo é iso. Os malandros tão tudo liso, porque se mantém subversivo. Marca no piso, compasso, que a ideia flui. Os beat é chute no passo, que os bota sempre conclui. Na esquiva da Matrix, pra abordagem forçada. Malícia é o selo de qualidade dos ratos de calçada. Caminhando sem parar pelas ruas de asfalto. Vale chute na trave sem ter medo de arriscar. Quantos graus faz agora? Esquinas cheias lá fora, eu traço meu percurso real, traz sem demora, escasso o discurso pura e no compasso eu faço. Trago o que é quente, laço a ideia de outrora. Sinto o cheiro das ruas que fedem, sinto sujo, não medem. Esforços são lances e assim prosseguem. Meus versos são veias como rodovias, são teias. Dias passam pra que muitos ali se hospedem. Enquanto se despedem, diariamente despidos da vida e retrocedem. Desejos, alma perdida. Sinta a batida que fala e revela o segredo. Carrego na mala por onde for, pois não sinto mais medo. Quem tá na mira que sempre parece comigo. Pagamos por matro. Pode chorar que a matilha vai latar. Vida real desfigurada em lemas. Onde o bolso vazio no meio fio é a primeira cena. Motivos são os mesmos desde ontem. O rap retrata essas fitas, não é de hoje. Pelas noites mocado ninguém me vê. Observando tudo ao caminhar pelas ruas. Se adiantar de quem só nos atrasa. Meus manos estão em casa e é só rima pesada. No mundo frio, enquanto a cidade dorme, observo olhar vazio do semblante de quem sofre. Pelas ruas de São Paulo, pra muitos cartão postal. Poço de solidão entre o ódio, amor e o caos. Caminhando sem parar pelas ruas das fotos. Os negros mais bolados da vida. Quem tá na mira que sempre parece comigo. Pagamos por matro.